Para que se quiser tirar alguma zona, para o ideal, o espaço 3, 8, 4. Gol 5896, revisa para 2309.